e eu. É mais que desejo, é mais que paixão. Vai pra lá do fim, vai pra além do céu. Só existe apenas entre dois irmãos. Tão bonita como esta que vivemos. Nunca tem dó, nem solidão. O amor de dois irmãos como nós temos. Tão bonita como esta que vivemos. Nunca tem dó, nem solidão. O amor de dois irmãos como nós temos. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem...

charanga que ora toca a liberdade. Vai voltar à nossa companhia, a charanga da alegria e da harmonia. Vai andar pelas ruas da cidade, a charanga que ora toca a liberdade. Vai voltar à nossa companhia, a charanga da alegria e da harmonia. Toca a liberdade. Vai voltar à nossa companhia, a charanga da alegria e da harmonia. Canal 2, Antena Web. Oh, mãe, tu estás tão longe de mim. Oh, mãe, sinto que estás a chorar. Não chores. Depressa, pede a Deus que te dê esse tormento que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Pede a Deus que te dê esse tormento que te aprende o sofrimento desse teu formoso rosto. Mãe, não chores, eu volto. Na alma, a luz, a esperança e feia. respeitem. E comigo calha bem. Ai, ai, ai, eu no monte era a papulha, a mesma graça de moçulho é que nunca me manda lidar. Ai, ai, ai, mas o nome bem dizia, como sou também Maria, vinha aqui ao pé do mar. Adeus, ó terra, adeus linda serra da neve a brilhar. Adeus, a aldeia que eu levo na ideia, não mais cá voltar. Adeus. Tenho que votar com o canal 2. Numa festa da UE, entre canecas de vinho, em vez de um traje vestido, tinha um top justinho. Mas que moça tão bonita, ali estava eu a ver. Queria ir ter com ela para assim a conhecer. Fui então falar com ela, perguntei-lhe de onde vinha. Ela respondeu manhosa, com raio show de caminha. Aquela loira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, minha frente, uma beleza sem par. Só com a luz das estrelas a podia comparar. Tinha corpo de sereia, um olhar encantador. Aquela linda donzela conquistou o meu amor. Eu estava ali parado, com desejo escondido. Não me saía da ideia o que ela tinha prometido. A loira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, vai-me levar para a caminha. A loira prometeu que ainda há de ser minha. Quando a festa acabar, vai-me levar para a caminha. Come on.